jugaría tapando el blanco ahora mismo. Pisa, ya estamos dos. Se quiser, né? Hoje eu te pego, toma macetada, faz a posição. Só na raba, pique fuzil, só rajada. De verdade ela fica sem jeito, empina e pá. Ela chama no menino da quebrada, no verão vai já fica toda assanhada. Sugando na cara, sugando na cara. Tô nem vendo que ele te pula na bala. Foi só tapão no bojo, só tapão com raiva. Só tapão no bojo, não é banda, é só safada. Só tapão, tapão, tapão, tapão, tapão, tapão, só tapão nervoso. Eu vou botar, tocar. Madelo, 24 por 48, essa ritma